Gente, mande uma cartinha para nós e participe de um jardim, um coreto, a música e a saudade, colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 366-590, São Carlos, São Paulo. Esta nostalgia tem um gosto amargo de um domingo que chegou ao fim. Mas vamos nós com música. Vamos sim. Mais um ouvinte que reside aqui em nossa cidade de São Carlos é ele, o senhor Haroldo Fontes Filho, que reside na rua Riachuelo, e diz que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, senhor Haroldo Fontes Filho, Jamelão com a Tabajara, do Luiz Peixoto, esta música maravilhosa, em tempo de samba, Casinha da Colina. Jorge Henri, musicista famoso que residiu em São Paulo, aqui com seu assovio e seus músicos, Jorge Henri, executando do Teófilo de Magalhães, Canção do Soldado. Para ele, senhor Haroldo Fontes Filho, que reside aqui em São Carlos, Castro Barbosa dá um show de interpretação nesta música arranjada e recolhida pelo João de Barro, que é Escravos de Jó. Que eu tenho fica dentro de um pomar. É uma casa pequenina lá no alto da colina, de onde se ouve longe o mar. Entre as palmeiras bizarras cantam todas as cigarras sobre o pó de ouro do sol. Do beiral vê-se o horizonte. No jardim canta uma fonte, e na fonte um roxinol.